Atlântida, Atlântida, Atlântida. Quer falar da vida, Marcos Fernandes? Abre os mais e vamos falar da vida. É, cara. Eu tô aí, cara. Tô aí. Bom, felicidades. Ai, velho. Ai, velho. Tá bom, tá bom? Tá demais, cara. O apresentamento foi hoje. Tá demais! O apresentamento foi bom. E uma das outras melhores rádios. Também tá demais. Ó, tá no ar? Pô, maluco, tá no ar. Atlântida, todo mundo está ouvindo a grande rede de rádios do sul do Brasil. 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico. E conosco a telefonia imbatível do Big, que vai levar mais uma vez a equipe do Pretinho Básico para dentro da casa da nossa audiência no sábado, dia 17 de julho. Portanto, às 6 da tarde, obviamente, Maurício Amaral. Portanto, você já pode começar a mandar pra gente o seu torpedinho para o número 49207 ou 49207. Vai pelo Porã, que o Porã sempre dá certo. 49207, dizendo aí por que você quer, completando a frase: eu quero um Pretinho Básico na minha casa, porque aí um sorteio elegerá o nosso ouvinte que vai aqui. Que sorteio, mano. Você pode ganhar no sorteio. Não, não, melhor, desculpa, melhor, cara. Frase. É que eu tô um pouco perturbado com a reunião da qual eu participei. E também com o Porã, cara. Desculpa. Cara, tu tá um ursão com esse casaco aí, na boa. Sim. E tu vai usar o que no inverno? Quero te abraçar. Tá 32 Porã, graus, o casaco, Porã. Tá, vou tirar o casaco. Tá bem, aí, Maurício Amaral, tá bom, Maurício Amaral? Oh, muito bem. Não é sorteio, tá? Cara, eu sei, não é sorteio, é a escolha da melhor frase, é por, óbvio, cara, mas o cara fica enchendo o saco. É por capacidade, não por sorte. Tá certo, é isso aí mesmo, errei eu. O resultado... Não, quando tu errou, nós erramos, cara. O resultado, errei, que dia erramos. Sai o resultado, Marcos Piangers? Dia 17 é o dia da parada, dia 14 dia sai 14 sai o resultado, muito bom, Piangers. Você pode participar até o dia 12. Obrigado, Piangers, muito bom. E o número é o 49207. Certo. Por falar em dia 17 de julho, amiguinhos, no dia 17 de julho, estaremos chegando em Gravataí. Gravataí! Gravataí! Vamos! Você pediu e o Pretinho Básico estará chegando em Gravataí. É a balada, né? A balada do Pretinho Básico, a balada do Pretinho no dia 17 de julho no Cerâmica. Aê, velho! Ô, meu, e antes disso, dia 10... do Cerâmica. Dia 10 de julho tem balada do Pretinho Básico em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Festa do Ridículo de Farroupilha. Que beleza! Aí esse ano vão levar uns ridículos. Vão levar a atração certa esse ano. Vai ter uns ridículos lá. E uma semaninha depois, então, estaremos chegando no Salão de Festas, coisa muito elegante, muito fina, o Salão de Festas do Cerâmica em Gravataí. Cerâmica Atlético Clube, se não me engano, né? É, meu. O CAC, né? O Cerâmica. É isso aí, Cerâmica Atlético Clube. Tomara que seja, vai estar recebendo a balada. Vamos aos destaques comentados. Bom, Marcos Pianja já foi cumprimentado, todo mundo já sabe que o Porã tá aí, o Pi também. Opa! E era isso que nós tínhamos, né? Sim. Era isso que temos para nesse momento. Exatamente, ali o Maurício Amaral. Seu nome é Fetter, né? É Fetter, Alexandre. Isso aí. Aham, vamos nós, então. Dólar interrompe sequência de altas e fecha a 1,78. Feito! O euro foi a 2,20. Vou comprar euro, então. Uhum. Tá baixo, né? Tá baixo? Acho que tá bem baixo o euro já. Tu é o único que entende aqui, velho. Já, não, o euro nunca teve tão baixo. Pô, tá muito baixo, né? Tá super baixo. Tá bom de comprar iPhone na França e na Inglaterra, onde o aparelho é em euro, né? E o novo já, né? E o novo já tá a partir de hoje nas lojas da Apple lá na França e na Inglaterra. E mas aí não vem tem que ter conta, e lá vem desbloqueado. Ah, é? Lá vem desbloqueado. Na Europa é desbloqueado. Estados Unidos, no Japão não vem desbloqueado. Japão não sei. Teve eu sei fila que no Japão pra comprar o novo iPhone. No Japão é ruim, eu não entendo aqueles risquinhos dele. Ah, é, né? Pois é. Não, pô, deve ser demais o iPhone 4, hein, cara? Ah, eu não vejo a hora de ver um e acredito que tu vai ser o primeiro a comprar, né? Não, eu não acredito. Meu ídolo. Eu não acredito. Isenção de pedágio na BR-101 em Palhoça deve ser retomada na sexta-feira. Feito! Uma nova lei que prevê a volta da cobrança nos finais de semana e feriados foi sancionada pelo prefeito Ronério. Ronério! A isenção só é válida para pessoas que residem entre o Rio da Madre e o Rio Cubatão. É justo, né? Não paga dia de semana, justíssimo, que tá trabalhando. Exato. Que as pessoas são obrigadas a passar pelo pedágio. E aí, no final de semana que tu é facultativo, é passar, voluntário. É voluntário, aí tu paga. Quer passear, estudante? Vai lá, pagar pedágio. Aí é justo. É bom, né? Tranquilo, gostei. Tá certo. Semana Ufológica em Porto Alegre reúne curiosos sobre o assunto. O evento acontece no Colégio Militar de Porto Alegre e é promovido pelo Movimento Gaúcho de Ufologia. Um dos fundadores do movimento, o professor de Química Carlos Odoni Nunes, conta que já avistou um objeto voador não identificado, um OVNI, em junho do ano 2000, no Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre. Segundo seu relato, ele estava passeando com a esposa. Estava passeando, né, Magnata? Quando viu dois pontos se deslocando juntos no céu, que pararam um ao lado do outro e desapareceram. As cidades de Caçapava do Sul, Santa Maria, Candelária e Cachoeira do Sul são as preferidas dos visitantes extraterrenos. Capaz, cheguei a me arrepiar agora. Imagina. E não é à toa que os dinossauros andavam por ali também, cara. Tu viu que louco isso? É a rota dos dinossauros, dos gaúchos, é a rota dos OVNIs. É ali onde se acha bastante fóssil. Tá, Maurício, olha aqui, fiquei todo arrepiado agora. Eu também. Todo arrepiado. Ô, Maurício, olha aqui, fiquei todo. Que isso, rapaz? Vai mostrar a bunda pra outro? É a rota paleontológica. Que barbaridade, cara. Cara, as coisas podem estar interligadas, né? Eu acho que essa aí é a rota ufológica, ecológica e paleontológica. Aí um dia os ET olharam pra baixo, viram aquele monte de bicho lá e falaram: quer saber? Vamos se deitar esses dinossauros. Mandaram um troço, acabou com tudo de novo. Eles podem olhar pra nós a mesma coisa, né? Ou os dinossauros são alienígenas, cara. Eles podem voltar a qualquer momento. Os alienígenas sejam os dinossauros, eles vieram aqui, viveram. Serão os dinossauros. Alguns morreram, ficaram alienígenas? Ficaram os fósseis aí, outros foram passar. Esses fósseis podem até ressurgir debaixo da terra, né, sabe, gente? Sabe, os alienígenas, dinossauros, não gostaram mais do ambiente terreno e foram pra outro. Eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha agora, acompanhando. Vindo pra cá, acompanhando o placar. Cara da Copa, né? Certo. O nosso querido colega. Ele falando que o gol de Camarões foi feito pelo centroavante ET. É o ET, né? É no dia, né? Cara? Pra tu ver como o dia de hoje mexe. O dia inspira hoje, hein, cara? Que beleza. Vamos fazer alguma coisa na noite aí pra ver uns OVNI. Eu tenho uma teoria de que os japoneses são alienígenas. São os ETs na Terra. São alienígenas. Pode ser. Porque através da cultura japonesa, da comida, dos carros, eles vão dominando a humanidade. E dos seriados japoneses, a gente teve o primeiro contato com os alienígenas e tudo mais. Eles apresentando alienígena pra população terrena. Exatamente. Pra mim, né? Os japoneses são alienígenas. Sim, desde o tempo do Spectrum, e hoje ganharam no futebol, 3-1 na Dinamarca. Quando que a gente ia pensar que o Japão ia ganhar da Dinamarca? Então, aos poucos, eles vão dominando. Vai chegar um dia que eles vão tirar a máscara, e vão dizer: olha, pessoal, na verdade a gente é alienígena. Cara, não é pessoas. Vocês já comem a nossa comida, vocês já dirigem o nosso carro. Tu gosta de sushi, Everton? Não. Ah, ia te convidar pra lá em casa. Há pessoas, cara, pessoas sérias, pessoas idôneas, estudiosos, né, pessoas que vivem pra esta, digamos, ciência, né? Pra buscar as informações verdadeiras, que dizem que eles andam entre nós, assumiram a nossa forma. Japoneses, entendeu? É o que eu acho. Mas os japoneses não têm a nossa forma. O japonês não é parecido comigo em absolutamente nada. Um japonês é parecido comigo. Com o porã é mais parecido. Tem alguma semelhança. Daí sabe o que vai acontecer? Eles vão conquistar a cultura terrena, daí eles vão se mostrar, vão dizer: ó, pessoal, a gente veio em paz e tal. Aí vai ter uma rebelião, os humanos que não são japoneses extraterrestres vão querer matar os japoneses extraterrestres. Já tentaram com a bomba da Segunda Guerra. E daí vai ter uma guerra que sabe quem vai salvar nós? Somos o bocejo. Porque o bocejo, eu vou bocejar aqui, ó. Aí tu vai bocejar aí. Nós dois somos humanos. Uhum. O cara que não for pego pelo bocejo. Demais, Piangers. Vai ser os alienígenas. Por que tu não escreve onde isso? Onde é que tu leu isso, Piangers? É da minha cabeça. Não pode ser. É tudo aqui da minha cabeça. Pode ser mesmo. Os ETs não bocejam. Os ETs não vão bocejar. Né? Não, os ETs não seriam contaminados pelo bocejo, entendeu? Porque o bocejo contamina, né? Vocês já pararam pra pensar nisso. Que coisa estranha que é isso. Eu abri a boca aqui. Eu abri a boca aí. É só humano que faz isso. É porque ET que dorme, a nave leva, né? E por falar em teoria, obviamente a teoria de que os americanos mantêm contato com os extraterrestres, né? Sim. Até porque os americanos mantêm lá a Área 51. A famosa Área 51. Que é no Novo México, né? Por aí. O Will Smith que sabe, cara. Smith já liga foi pro, lá. Liga bota pro Will. No Google Área 51 e passa a noite, né? Te diverte. Uns dois dias sem dormir. É hoje o dia, vai que aparece o disco voador na tua janela. Justiça classifica a greve dos funcionários da saúde em Santa Catarina como ilegal e determina uma multa diária de R$20 mil ao sindicato. Greve é ilegal? Agora? Esta greve dos funcionários da saúde em Santa Catarina, a justiça está classificando como ilegal. A greve é um direito assegurado na CLT. Mas é um direito do trabalhador, exato. É, a liminar autoriza ainda desconto do vencimento referente aos dias paralisados. Os trabalhadores estão parados desde ontem de manhã. É isso aí, amigo. É isso aí. Uhum. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando sobre os ETs, sim, eu recebo dois torpedos. De ETs? Um de um amigo meu que diz, meu Deus, quanta bobagem. E um outro que diz, cara, eu acredito muito. É um assunto que divide. Que loucura, né? O que diz, meu Deus, quanta bobagem, faz como eu, fica quieto. É, melhor. Ah, é que esse já dirige nave, né? Esse aí tá na outra batida. Dirimon, tu já viu uma nave, Dirimon? Cara, na boa, meu, nada a ver, não, né, não rola. Ah, não rola. Não acredita, Dirimon? Claro que não, né, meu? Eu achei que tu ia acreditar, Dirimon. Tu, um cara viajado, já foi lá pra Machu Picchu. Mas e aí, meu, quem foi viajar fui eu, né, meu? E o terceiro torpedo diz, puta, eu bocejei também. Não é ET esse. Se salvou. Também foram esses os destaques comentados do Clique RBS para este início de noite no dia da ufologia, Girimum. Vamos pros fatos do dia, Girimum. No Pretinho Básico com Girimum. Só aqui. Vamos lá então, meu, aí ó. 6-1, Ana Maria Braga passeia de mãos dadas com ex-marido. Ué, mas não tinha rolado uma guampa maneira ali. Eu saber dessa louca, velho. Eu tenho a impressão que o cara não consegue largar a Ana Maria Braga. É o cara, né? O cara não consegue. É que depois de viver com aquela linda mulher, naquela mansão, imagina, com aqueles carros, acordar comendo com aquela comidinha. Pô, o Louro José tava trifeliz, né? Que... Mais legal ainda é que ela, você não precisa acordar com a Ana Maria Braga, ela vai trabalhar, velho. Boa. Fica dormindo. Vai empregada. Eu já vi, vocês têm visto assim recentemente, Ana Maria Braga, não, ela caiu, tem 36, 37 anos, cara. Quem? Na TV. Ana Maria Braga. Ah, mas aí é maquiagem, né? 42. Não, eu sei, tem mas TV. A roupa é impressionante. Sim. O ela que conseguem uma guria, fazer, né, com essa mulher, cara. A Ana não, Maria Braga e a Suzana Vieira estão ali, ali, é verdade, né, cara? Ali, cara. Ela consegue estar mais nova que a Suzana Vieira. Pois é. E o Louro José, o papagaio, tinha ficado feliz, né? Que a periquita ia ser dele. 8:24, Jimmy Page visita Mangueira no Rio. Aí, Jimmy Page é legal. O Jimmy foi chegado na Mangueira, Jimmy Page. Meu, que esse louco foi fazer esse lá, louco, cara? Ele tá no Rio de Janeiro, ele conheceu a bateria da escola de samba da Mangueira. É por isso que os troços estão como estão, né? Nada fácil, meu. Ele é casado com uma baiana. Isso, ele morou na Bahia. Ele deve ter até posada na Bahia, essas coisas. E ele disse que vai voltar pro Brasil esse ano ainda e vai gravar com a bateria da Mangueira. Jimmy Page. Não, Jimmy dá, Page, né? Falou também. O Jimmy Page, então, que é o guitarrista do Led Zeppelin, o ex-guitarrista do Led Zeppelin. Falou que vai lançar disco novo, hein? Vai lançar disco novo esse ano ou no próximo com um monte de cara bom, diz ele, né? Não sei. O Led Zeppelin, que é uma das maiores bandas, né? De todos os tempos. Sem dúvida. Plant, Jimmy Page, aliás, o Bohan, que morreu, baterista, 70 e tal. Tem aquele EP do Led Zeppelin, do Aéreo. O velho do saco, tá? O velho do saco, perdeu o braço, tal, o Bohan ali, bateram uma alta. Sabe muito, Jimmy. Passeava vendo a Copa. E vocês viram que o Messi, se a Argentina for campeã, vai pagar o dinheiro que for para um show de volta do Oasis. Ele conheceu o Oasis no avião indo pra lá, né? O Tevez mostrou pra ele. Tu mostrou, né, Tevez, pro... Sim, o Dunga tá dando uma melhorada e o Maradona tá dando uma piorada no desenrolar da Copa. Maradona está na linha. Tudo bem. 10:37, Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. $30 mil a veterinário. Não deu pra entender como nada, é? Girimão. Cara, vocês estão me atrapalhando, cara. Qual é que é, Girimão? Dá. Tá, fala aí o nome dela. Aí. Mariah. Não teria pago dívida de $30 mil a veterinário. É, que ela vai no veterinário, né, gente? Ah, não, marido que vai. Marido será? Que leva ela. Será que é marido? Meio dia 23, Marcelo Faria marca casamento com namorada, diz jornal. Ó, o Faria. Jornal disse. Ah, não sei qual é. Faria vai casar, é? Aqui. Bom saber disso aí, magnata. Grande Marcelo Faria. Quem é o Marcelo Faria? É o filho do Reginaldo Faria, né? Quem é o Reginaldo Faria? É o cara aquele, é o Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Ah, baita filme, meu pai. Eu lembrei desse filme, magnata. Conseguiu, pause. Vai ter um casamento ali, a luz de velas, provavelmente. Com certeza, com as minhas velas aromáticas. Eu mando lá pro Marcelão. Pra quem não sabe, esse filme que ele tá falando, vai pesquisar e vai ver, né? É, boa, Girimon. Senão eu fico aqui, pá. 14h37, Cléo Pires e namorado encontram Lília Cabral em shopping. Quem olha, é? Que legal, bonito legal. Momento. Querem comentar? Ah, só a Cléo Pires, que é a próxima capa da Playboy. É nós que tá. A Lília Cabral, que é a Lília Cabral. Lília e o namorado da Cléo ainda Pires, bem... que merece uma vaia, né, cara? Vi um filme demais com a Lília Cabral esses dias, tava dando, acho que na Globo, cara, ou no Canal Brasil, não vou lembrar, mas é um baita num filme onde ela tem lá uma amiga que acaba morrendo no fim. Divã. E tal. O Divã. É o Divã. Divã. Zagueirão do Vasco. Divã. É baseado no Marta Medeiros lá. Baseado no livro da Marta. É verdade, cara. Bom filme, hein? Bom legal, filme. Bem legal, com o Giannichini. Isso, Giannichini. É ótimo. O outro gostoso lá, Leila. O Cauã. O Cacau, né? Que a gente chama de Cacau. Quer mais, Girimum? 16h23, carro de integrante do Black Eyed Peas é roubado! O Will I Am. Em Hollywood, cara. Caramba. Los Angeles, California. É, não tá fácil lá em Los Angeles, hein, guri? Não tá fácil mesmo, na verdade. Will I Am tinha um carro bem meia pouquinha. Acho que não vai fazer falta aí pra essa grande figura do rap que pouca gente sabe. Eu lancei também. Deixou o toca-fita, Girimum, aparecendo. Daí os caras foram pra cima. Podia ter roubado o cara e ter deixado o carro, né, meu? Vai! Agora! Questão de... Ó, tá calculando. 18... De... No... O Girimum é muito pior que o... Não, é melhor que o KG, cara. Não, não, melhor. Pra calcular é muito pior. Que nove minutos é atrás. É mal de conta, Girimum. Cláudia Raia chega à academia pra malhar no Rio. Oba! Que coxa da Cláudia Raia. Deve ser bonito ver a Cláudia Raia malhando. Deve ser. E uma última notícia, Girimum. Talvez o povo, a nação colorada ainda não saiba, mas... Celso Roth chegou. Melou o negócio do Rafael Sobis com o Colorado, cara. Sério, aquele negócio tava mexendo, melou, cara. Infelizmente, o Al Jazeera, que detém lá o passe do Sobis, não liberou, não aceitou a oferta que o Internacional, que o Giovanni Luiz fez lá pra eles. E, por enquanto, o Sobis está distante do sonho do bi da Libertadores do Colorado. Até agora, do sonho, só se concretizou o Celso Roth. E o Tinga, né? E o Renan. Deu sorte o Sobis. Tá bom. Voltando o time, na verdade, então. Voltando o time. Qual é o teu time, Piangers? Vai daí, Piangers. Sabe quanto tempo a gente perde nessa vida, cara? Por exemplo, aqui, ó. 30 segundos pra esperar um café, né? Mas vocês já somaram isso pra ver uma vida de 70 anos? Pô, verdade. A gente perde 6 dias amarrando o tênis. Ah, isso é mal. Eu perco mais. 9 dias aquecendo o jantar. Aquele jantar gelado na vida de 70 anos, né? Se viver mais, vai perder mais. Sim. Cortar a unha das mãos, 13 dias. Não vale a pena. Abastecer, né, o carro, 25 dias da tua vida. Parado abastecendo um carro, cara, é demais. É mal. Esperar o sinal abrir, 38 dias da vida esperando o sinal abrir. Fechando os botões da camisa, 3 fechando dias. Fechando o botão? 3 dias. É rápido, né? É barbadinha, rápido. Vale a pena. Esperando comida no shopping, 13 dias. Tá. Preparando uma torrada, 38 dias. Uma simples torrada leva 38 dias, cara. Ligando o computador. Se for um Windows, 51 dias. Peraí, ligando como é? E se for como é que é menos? Menos um pouquinho, ganha uns 3 dias. 3 dias ganhando. É, mastigar, só mastigando comida, porra. 149. Não, 140 dias. Pô. cara perde mastigando. Ah, eu 150. Deveria perder mais, porque o cara mastiga muito menos do que deveria mastigar. Aí, né? Ó, então, vamos botar 300 dias, então, de média, um ano. Quase um ano só mastigando. E tomar banho 177 dias. Tomando banho numa que vida. Que desperdício, cara. Podia estar vivendo, o cara tá tomando banho, né, cara? E aí eles fazem uma conta interessante aqui, ó. 11 anos da nossa vida são obrigações domésticas. Tipo, lavar louça, fazer compra. 11 anos. Abrir a cerveja. Dessa no caso, vida, mais as mulheres daí, né? Dessa vida de 70 anos, tá? 13 anos é obrigação profissional. Desde o estudo até o tempo de 8 horas você passa no teu trabalho. Já deu 24 anos. 17 anos é lazer. 41. Festinha, TV, igreja. Ah, mas aí é legal. Igreja. Exercícios. Quantas vezes tu foi à igreja na vida, Pianjas? Porra, umas 6 mil vezes, cara. Fui muito à igreja. É. Muito. 6 mil vezes. Eu ia muito pra comer a hóstia lá quando faltava comida. E 29 anos da nossa curta vida a gente faz dormindo e comendo. Funções vitais. Sobraram 9 anos. Mas dormir é importante, cara. Dormir é importante. 9 anos livres, Pianjas. O que eu faço nesse tempo todo, cara? Aí tu te decide. O sono alimenta, cara. O sono alimenta. Vê que as malhadas já tá ali nos... Ah, no lazer ou na obrigação, no trabalho? É, no trabalho. Não, eu quero 9 anos de lazer daí. Vou viajar. Pô, descobri no YouTube, cara, uma sessãozinha de 8 minutos de abdominais, cara. Exercício abdominal. Posso ir embora antes? Cara, deixa eu ir embora. Né? Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Cara, tu entra no YouTube, cara, pra ver mulher pelada, cara. Aí, cara, pra ver sessão de abdominal. Cara, mulher pelada, eu vejo a minha mulher pelada. Daí, todo dia cansa, cara. Tem que ver umas diferenças. Eu acho assim, ó, que se tu quer fazer abdominal, tudo bem, vai lá fazer o teu abdominal. Mas ir no YouTube olhar a sessão de 8 minutos de abdominal, não. É uma mulher fazendo, ó. Não, é um boneco. É um boneco. É, um boneco. Não, eu sou um braço. Você é teu amigo. Eu vou ser teu amigo. Barriga do seu boneco. Eu vou ser teu amigo, Alexandre Fetter. Eu vou ser o único amigo teu aqui na mesa. Vai no YouTube, olha, acompanha, pratica. Mas não fala aqui. Amigos, meu bruto. Se eu não puder falar pros meus amigos, vou falar quem é dos inimigos. O Mr. P faz muito abdominal, vide a barriga tanquinho que ele tem. É verdade. Faz muito, cara. Pô, até chateado a gente fiquei agora. Não, a gente é teu amigo. Ah, Magnata, não fica chateado, tua torrada chegou. Tua torrada. Pediu que torrada? Eu não pedi torrada. Já torrada? Não, não pedi torrada nenhuma, cara. Dizendo que a torrada chegou. Mas que torrada, Pause? Então fala pros caras lá da portaria. Passei ali o nego, ó, chegou a torrada do Fetter. Aí, tá, tudo bem, quer que eu leve a torrada? O cara, não leva a torrada, deixa ele vir buscar a torrada. Que papo é esse de torrada pra mim aí, mano? Chegou, falou pra mim. Pra mim? Não é pra mim nada. Não vai. O Paulo tá querendo empurrar uma torrada. Essa torrada era tua, hein, Paulo? R$22 o cara quer comprar uma torrada. Não, peraí, é R$22,90. R$22,90. Quem é que tá cobrando? Tu tá atravessando isso aí. Eu não pedi nada, maluco. Manda embora. Na boa, manda embora. Para, meu. Devolve a torrada. Eu não vou pagar essa parada aí, hein. Só um pouquinho, pouco. Ah, foi o Capu, cara. Tá, o Capu. O Capu não vai chegar, valeu. Torrar, mas tem uma diferença de Fetter pra Capu, tem uma grande diferença, hein, Magnata? Vou aproveitar aqui, eu tava dando uma pesquisada hoje de tarde. Tinha muito o que fazer, né? O jogo tava ruim hoje. Camarões já tava fora. Tá aí, o que eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Camarões e Holanda é um baita camarões clássico. Camarões e Holanda, pá, eu fiquei... Tô dividido, né? É o clássico das vibrações positivas, né, Magnata? Eu fiquei lá na frente da TV, fiquei sentado na frente da TV. Fiquei lá, olhando Camarões e Holanda, que tava meio fraco o jogo. Eu resolvi pesquisar umas frases bonitas pra trazer aqui pro programa. Opa, semana vai. Umas frases do mestre Bob Marley Reggae! Bob Marley não é meu nome. Eu nem mesmo sei meu nome ainda. Ele falou isso? Diz ele que falou, né? Eu também não sei meu nome ainda. Pause Peidum. Pause Peidum, né? Que o Baidum é meu primo lá. Meu primo lá da... Toca naquela banda lá. Os Filhos de Jah. Acredito na liberdade para todos, não apenas para os negros. Isso aqui foi também o Bob Marley que disse. Já estive aqui. Já estive aqui antes e voltarei outra vez. Mas não terminarei esta viagem, Magnata. Será que ele é ET também? Já esteve aqui? Vai voltar, mas não vai terminar ele a viagem. É espírita, né, cara? O Bob Marley era espírita, né, cara? Supere os demônios com uma coisa chamada amor. Bah, que susto que eu levei, cara. Love. Love's in the air. One love. A vida é pra quem topa qualquer parada e não pra quem para em qualquer topada. Isso aqui não foi o Bob que falou, mas a internet isso aqui não foi. Né, e se você ouve reggae e não se mexe, então você está morto, magnata. É impossível não se mexer ouvindo um reggaezinho, né, Paulo? Eu me mexo e saio correndo do lugar, cara. Sabe que tem aí uma sonzeira muito legal tocando na Atlântida, o Soldiers of Joe. Demais esse som, Paulo. Tá nas mais pedidas pra tu ver a qualidade do ouvinte da Atlântida. Soldados do exército de Joe. Que os caras colocam esse som aqui, um som praticamente difícil, isso, né? Aí é som pra praticamente quem? Difícil e tá nas mais pedidas da rádio. Eita, porque o reggae um dia vai dominar a Babilônia e toda a maldade vai evaporar no ar. Vamos destruir os muros da grande Babilônia, onde ninguém se entende. E aí o reggae, o amor e a paz reinarão com o som de Jah! Demais, Pause! Demais, Pause! Agora te liga na voz do vocalista dessa banda aí, cara. Tô ligado. É muito parecida com a voz do Bob Marley, a voz dele, cara. Não, é parecida com o cara do Ponto de Equilíbrio. Ouve aí, ouve aí, ouve aí. É muito igual a Bob Marley, cara. É demais. Muito igual a Bob Marley, cara. É muito bom. Demais. Era isso, Pause? É isso. Hoje tem show. Quem gosta de reggae, hoje tem o show do Ica Mouse no Opinião. Que hora? Bota lá. Ica Mouse. É o partido. É o Ica Mouse. Aí, Everton. Tá ligado? O Ica Mouse. Mr. P vai comigo hoje. Claro. Ica. Ica Mouse. Ica Mouse. Grande. Poucos. Figura do reggae. É do reggae? É de onde ele é? Reggae. Jamaica. Porra, foi, hein? Yeah, man. Vai ter sushi lá? Vai pintar lá? Vou pintar lá, vou fazer um unplug no casinha de praia ali, certo, do lado. Tá depois bom. Vou cair pra dentro. Tá bem. Boa, Pause. É isso aí, Magnata. Na barraca do beijo da festa junina, o velhinho rico viu uma linda moça vendendo beijos a R$50 cada. Aí ele tirou duas notas de 100 do bolso, deu pra moça e pediu, me vê quatro! A moça olhou pra velhinha que trabalhava com ela. Dona Helena, por favor, entregue a encomenda para este senhor. Aí o velho rico de pronto disse pro seu motorista, Humberto, por favor, receba a encomenda. Uma ligeira com o outro. Ah, bela, bela, bela, bela, bela, bela. 6h27, vamos fazer os classificados aqui, rapaz. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Boa tarde, galerinha do PB. Gostaria de anunciar em homenagem ao final do seriado Lost alguns bonecos que tenho repetidos da coleção. Olha aí, Marquinhos. O cara é nerd, hein, meu? Olha aí, Marcos. Olha aí. Os olhos do Pierre brilharam. Os olhos da cara agora. Bonequinhos do Lost repetidos. Ele... Repetidos, porra, exatamente. Cara, que é? Por que, dentro, que tu não compra, cara? Olha aqui, ó. Caixa. O boneco da Kate na caixa e dentro. Lacrados, ele diz aqui, ó. Estão todos na caixa, na caixa original e lacrados. Nenhum foi aberto. O boneco da Kate custa R$70. O boneco do Loki custa R$80. Loki. E o boneco da Shannon custa R$60. Pô, a Shannon, qual é o tamanho desse, né? Por Shannon é... Por que que é mais barato um boneco mais barato que o outro, por exemplo? É, porque é mais importante, né? E talvez também isso, os detalhes também. Depende. Aí, qual é o tamanho dos bonecos, já viu? É desse tamanhinho aqui. Desse tamanho como? Fala aí. Ah, não serve. É pequenininho, dá. Um palmo. E eles não estão perdidos? Quem? Os bonequinhos não, estão na caixa. Se salvaram. Na caixa. Todos na caixa original, lacrados, nenhum foi aberto. E-mail para contato: boneconeslost@gmail.com. Muito obrigado, grande abraço, Rodrigo Soares. Esse é o cara que vende muito nos classificados, que é um produto simples, né? Eu acho, pelo menos. Observação. Esse tipo de venda. Esse tipo de venda. Não o Rodrigo que está vendendo, é o que vende. E o e-mail muito. É simples, bonecos lost. O cara que dispuser lá de 3 minutos pra criar um e-mail novo pra, só pra esse, vai se dar muito melhor que mandar o e-mail Thiago Moeller 29td@hotmail. Não, aí melou o negócio. boneconeslost@gmail.com mandou o Rodrigo Soares pra gente aqui. Mais uma. E aí, galera, tô vendendo um Gol Bolinha CLI ano 95, vermelho perolizado, muito inteiro, 1.8, rodas 14 e levemente, quase nada rebaixado, com alarme e antifurto. Tô pedindo 10.500 interessados, mandar e-mail para Rodrigo Paz _2@hotmail.com. Dá uma força aí, Pretinho. Eu tive um gol bolinha 95, 1.8. Credo! Ah, eu tive um bolinha branco. Eu tive 95, 96, eu tive um bolinha meu. Também, meu. É mesmo? Eu acho que aquele ditado de que todo mundo vai ter um Fusca... E um gol bolinha. O gol, né? Ah, eu não tive. Meu carro andava muito, cara. Viajei pra Uruguaiana, pra Alegrete. Eu tinha um gol bolinha 2000. É 1.8, 99 cavalos. E tu, cara, Leila, tu teve um bolinha também? Não tive, Porazinho. Agora, a dica pro endereço do e-mail, tem que, a boa é a seguinte, que nem o gol bolinha. Cria o seguinte e-mail. Quero comprar teu gol bolinha, arroba, bababá. Nos bonecos. Quero comprar boneco, loja, arroba, bababá. Claro, se todo mundo fizer assim, fica fácil mesmo, cara. Olha aqui, ó, um grampeador. Tu acha? É. Claro, cara. O cara vai direto no computador aí, ó. Quero comprar teu grampeador, arroba, bababá. É verdade, cara. Pop. É verdade. Num primeiro momento eu pensei... Hoje é tarde, não, mas no segundo momento eu pensei claro, sim. E no terceiro momento ainda não. Olha, é longo, mas é barbado, cara. Sim. Fone de ouvido. O cara anunciou um fone de ouvido pra vender. Que e-mail é? Quero comprar teu fone de ouvido. Ouvido, arroba, entendeu? Uhum. Fica longo, mas é absolutamente é patético, mas é fácil. Ideia, mas há longos patéticos. Baita ideia, Magnata. Um dia vou comprar minha ideia, Paulo. Baita ideia, Magnata. Vou fazer isso aí. Quero vender a minha banda.com. Não, quero comprar. Ah, tá. Daí não é. Quero comprar. Quero comprar. Qual uma é banda nova. Qual é o e-mail? Vou permitir que tu dê o e-mail do cara antes de dar a oferta do desclassificado, né? Não, já deu, mas dá de novo. É, o Rodrigo pagou pra comprar o Gobolinha? Gobolinha. É o Rodrigo Paz, underline 2. Ele deve ter criado um Rodrigo Paz 2 pra fazer o... Por que não criou? Vendo gol bolinha. Rodrigo Paz, underline 2, arroba hotmail.com. Manda daí. O meu. Esse homem aí, qual é o teu nome? Almir. Vamos faturar? Vamos ganhar dinheiro? Vamos lá, eu tenho aqui um que é esperto. Fez um e-mail especial dele mesmo. Vamos lá então, vamos ver. Ele procura mulheres para jantar. Quer conhecer mulheres. Encontros. E foi muito esperto, quer ver o certo aqui, o Hannibal, arroba. Ele quer jantar as mulheres. Com, exatamente. Procuro mulheres para jantar. É o que diz o Hannibal, arroba hotmail.com. Tá bom, tá bem. Obrigado, Almir. Grandes ofertas, grandes produtos. Ô, Almir, como é que tá a saída daquele produto que tu lançaste semana passada? Não, acho que é o banco ejetor para helicópteros. Já saiu. Já saiu algum? Já saiu. Quantos saiu, mais ou menos? Saiu dois. Dois saíram já? Dois saíram. Boa. A gente teve um probleminha. Qual probleminha? Que tiveram que usar o primeiro, a gente percebeu um detalhe no defeito. Ah, já sacaram que tem problema no banco ejetor aí. É porque tava ejetando para cima, o indivíduo tava batendo a cabeça na hélice. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Infelizmente a gente não preveu isso. Não previu isso. Agora tá indo para... trás, lá pra cá. Ah, cara. Tá saindo, mas lá também tem uma hélice, é o rotor lá atrás, né, cara? Tem hélice. Tem hélice lá atrás. Por que não ejeta pra baixo? Baixo, Almir? Vou ter que dar um telefonema pros meus engenheiros. Tá. Só um minutinho, tá já bem. Já atendo. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, pra todo o sul do Brasil. Daqui a pouquinho, rapidão. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está sempre com a gente em outros estados, outros países, outros continentes. Muito obrigado pela sua audiência mesmo. Você coloca o Pretinho Básico na condição de um programa de rádio mais ouvido do horário em todo o sul do Brasil, doutor Alceu. É papamento! Discorama. Vai começar o Discorama, não? Não, que isso, é só agora, só aqui. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, eu consegui ligar pro celular da deusa, doutor Peter. Ah, finalmente, o que aconteceu? Atendeu o negão lá da África, doutor Peter. Em francês? Como assim? Eu não entendi muito bem, ele mas... Ele falava africano? A deusa tava no banho. Tava no banho? Ela gosta muito de tomar banho, doutor. Sim, é mesmo, doutor? Tá tocando vuvuzela no banho, tá praticando. Então, banho, pelo jeito, é uma prática, assim... corriqueira, um negão atendeu o telefone da dona Neuza. Como ela tava no banho, né, doutor Petro? O negão, tem muito negão lá. Olha que preocupação dela com o senhor, doutor. Trabalhando no hotel, né? Olha que gentileza. Ela chamou ele e pediu: olha, se meu marido ligar, diga que eu tô no banho. Que bonito. Eu gosto muito disso, doutor. Lindo, romântico. Depois eu consegui mais. Chamou. Ah, não, mas aí depois ela deve ter dormido, né? Eu acho que depois do banho que dorme, né, doutor? Claro. É, Exatamente. Confio muito nessa mulher. É, bonito, viu? Bonito. Parabéns. Doutor Alceu, nós vamos fazer um contato com a África do Sul ou não? Acho que não, doutor. Acha que não? Então vamos falar aqui. Vamos tentar ali, vamos ver se o Potterzinho tá por aqui. Fala daí, Potter! Ele tá em Durban. Tá em Durban. Bom, então vamos ouvir. Obrigado, Almir. Mas o doutor Dunga deu uma coletiva hoje, doutor Almir. No máximo em 30 dias tá chegando a linha de Durban. tá bem, obrigado, Almir. O Dunga pediu desculpas ao povo brasileiro hoje por ter falado palavrões. É verdade. Pediu desculpas, se emocionou falar do pai que tá porque com Alzheimer. Porque o pai tá com doença, né? De Alzheimer, né? É, pra quem não sabe, que é uma doença que se esquece muito das coisas e tal, né? Não é? Alzheimer. Será que eu tô com essa parada aí? É, né? Não, teu negócio é outro, Pause. O Dunga, posso ler rapidamente aqui? Claro. Só pra esclarecer. O Dunga pede desculpas aos torcedores brasileiros e se emocionou ao responder perguntas sobre seu pai. É isso, né? E aí começa. Ele só quer trabalhar, ele falou. Não, só quero trabalhar. E aí tem toda uma campanha na internet pró-Dunga, né? Pró-Dunga, dizendo que o Dunga que tá certo e coisa e tal. E, pô, agora eu tava vendo a tabela da Copa. Meu, tá acabando a Copa do Mundo, cara. Tá dando que uma deprê, mano. Tá dando deprê. Porque aqui, ó, vai ter jogo amanhã, sexta-feira. Aí tem jogo sábado e domingo. E aí tem um jogo de segunda-feira, se o Brasil já passar agora. Vai passar, obviamente, mas se passar em primeiro contra Portugal, se ganhar de Portugal ou empatar, joga na segunda-feira, já pelas oitavas. Tem terça-feira jogo de oitavas, daí quarta e quinta já não tem jogo da Copa do Mundo. Quarta e quinta-feira sem jogo. Aí tem sexta e sábado, domingo já não tem jogo. Dia 4 de julho já não tem jogo. O que nós vamos fazer, pela Copa, cara, do Mundo. E nem pelo Campeonato Brasileiro, nenhum jogo de futebol. Mas tem que ir no cinema com a mulher, cara. Que barbaridade. Nem domingo, nem segunda, e terça tem jogo de novo. E depois só domingo a final. Não. Temos que mudar isso aí. Acabou, cara, a Copa do Mundo. Amanhã tem o Brasil, né, doutor? Amanhã tem o Brasil. 11 da manhã estaremos aqui mais uma vez assistindo ao jogo da seleção contra o jogo dos nossos queridos portugueses, não é mesmo, Manuel? Ah, isso aí, que presente. Manuel vai estar aqui com a gente também. A partir das 11 da manhã estaremos abrindo o microfone para assistir ao jogo pela RBS TV, pela Rede Globo, com a narração do Galvão Bueno, junto com toda a imensa massa de ouvintes da Atlântida. Certo? Exatamente. Tem outra novidade a ver com Copa do Mundo. O YouTube hoje lançou um botãozinho da vuvuzela. Qualquer vídeo que você tá assistindo no YouTube, você pode apertar uma bola ali embaixo que faz um barulho de vuvuzela. Acho que tá todo mundo muito afim, né, de usar isso aí. Cara, estão vendendo vuvuzela nas esquinas, né, cara. Que ideia de girico. Cara, e uma coisa que me chamou a atenção, a Jabulani vende muito, cara. Jabulani. R$400, né? Com todo o marketing contrário, negativo, ela vende muito. Diz que chega nas lojas, não dura. É o famoso fale mal, fale mas bem, fale de mim. Cara, diz que chega a 50 bolas na loja, vai tudo numa tarde. Que? Mas quanta bola? Impressionante, cara. Eu achava que a Jabulani ia encalhar, né? Porque todo mundo fala mal. Sim. Mas todo mundo quer ter Todo mundo quer a bola da Copa, né, meu? Impressionante, cara. Apesar de custar quase 500 pila, né? R$400. É dinheiro. Por uma é dinheiro por uma pra jogar na pracinha. Mais a camisa da seleção, 200. Eu acho que pra pagar 400 essa bola, tem que torcer mais ainda pro Brasil ser campeão e guardar ela. Sim, guarda lá. Não joga, não joga com ela. Fica de troféu. Arranhar ela. Agora, ter uma bola e não jogar é complicado. Tá fácil de ganhar essa Copa, hein, mano? Tá fácil. Porque se Brasil e Argentina passarem em primeiro, cada um vai pra um lado e aí, pô, Holanda hoje não jogou nada, a Itália, enfim, tá fora da Copa. A Inglaterra não tá jogando nada, a Alemanha... É Brasil e Argentina, cara, se não for um é outro. Não sei que tem uma grande surpresa. Imagina a final Brasil e Argentina. Que loucura. Mas eu não sei. Quero final Brasil e Argentina. Sonhos, cara. A maior rivalidade do futebol mundial. É verdade. Aí a gente tem que ir pra Buenos Aires assistir esse jogo, né, meu? Cara, deixa de ser burro. Pra comemorar lá, meu. Que isso, cara? Laço, nós lá, camisa do Brasil assistindo isso, tudo filmado, meu. Tá louco, rapaz. mas eu não sei se vocês viram, vocês já prestaram atenção em todo o cerimonial antes das partidas. Eu sou uma coruja, praticamente, cara. O cerimonial que rola durante todas as partidas, cara. É demais aquilo, velho. Ah, mas é bonito. E tu tá falando uma coisa que eu me toquei numa outra... Eu toquei hoje de tarde disso aqui, cara. Ontem eu tava pensando o seguinte, quando tava... Foi ontem? A Inglaterra foi ontem, né? Isso. Quando tava a Inglaterra ali antes, nesse cerimonial, eles ali preparando, eu me imaginei na outra seleção. Aham. E olhei e fiquei pensando, pá, olha aqui, já pensou, tu tá numa seleção dessa pequena. Honduras. Aí tu vai entrar, tu olha pro lado, tá o Lampard, O Rooney. O Rooney tá ali do teu lado, não tem como tu não olhar e pensar, ele tá ali, cara. Que era, tem que disfarçar, fazer de conta que tu não tá. Entendeu? Era o magnetismo que o Brasil tinha em 2006, né, cara? Imagina tu olhar pro lado e ter o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká. E ao mesmo tempo o inverso, tu sendo esse cara... tu saber que quem tá ali do lado tá te olhando e tu tá só te mexendo aqui. Só, né? Só te... É, esses caras tão me olhando. Não, mas o que eu achei louco. Muito louco hoje, prestando atenção nessa história do cerimonial, é que, né, os árbitros vêm ali na frente, logo vem as duas seleções, né? E aí tá ali a Jabulani. Ah, Jabulani ali. Tá ali, né, num pedestal, cara, e aí o juiz passa... E pega a Jabulani. Na Jabulani. Hoje, a mesma coisa. Cara, demais. Estamos acontecendo a mesma coisa. E uma outra, tem algumas peculiaridades, como toda a Copa. Ontem ainda chamou muita atenção a história dos Estados Unidos, né? Mas tem uma outra coisa, que foi o gol aos 47,5 e tal, que foi muito bem editado de noite, naquele central negócio, na central da Copa. Eles fizeram uma edição e foi 2 segundos de diferença do encerramento de uma partida pro gol dos Estados Unidos. Eu tava ouvindo pela Gaúcha, encerrou, e aí o locutor que tava narrando o jogo da Eslováquia, ou Eslovênia, não sei. Eslovênia. Da Eslovênia disse, classifica Eslovênia e Inglaterra. E aí o Zé Aldo sai gritando, gol dos Estados Unidos, passam em primeiro. Isso é uma outra peculiaridade. E uma coisa fantástica que a gente nem comentou aqui, são os dois filhos que pela primeira vez na história da Copa, os irmãos que jogaram e foram adversários. Isso é a coisa mais absurda da face da Terra. Eu fiquei imaginando o pai em casa, olhando os dois filhos jogando. Que coisa. A Alemanha não precisa ir adiante nem Gana a partir de agora. É. Sinceramente, pelo pai, entende? É. Ele já deu, né? Imagina pro pai, cara. E naquela partida os dois filhos se classificaram, cara. Então deu, cara. Acabou a partida. Tinha havido irmãos no mesmo time, né? Mas em seleções diferentes. Quando é que isso vai acontecer de novo, cara? Difícil. Pelo amor de Deus. Talvez não mais, né? É verdade. Os irmãos Cole já não jogam mais juntos, né? Da Inglaterra. Não, mesma seleção, né? O curioso disso. Mas é a diferença. Quando é que ia se imaginar quando um saiu e foi jogar na outra e tal? Fora sério. Muito bacana, era isso então sobre Copa do Mundo, né? Bom, já falamos que o Sobis não vem mais para o Beira-Rio, né? Tá bem, então. Que era tristeza, isso. Obrigado. Que tristeza. Que ruim. Deixa eu rapidamente falar aqui pro nosso ouvinte que quer comprar um apartamento, quer sair do aluguel. Você já imaginou, querido ouvinte, não é, Meira? Deixar dentro, né? Imaginou comprar o seu imóvel por menos de 100 pila por mês? Sacanagem. Então saca só o que a Gold Farb tem, um lançamento em Canoas com as condições que você queria para mudar sua vida e conquistar de vez a sua independência. E outra, né, Canoas ali pertinho das universidades, né, cara? Boa. Do Ubra, Unicinos, Fevale, aí vai-se embora lá pra frente, né? Depois do sucesso de vendas da primeira fase do bairro Jardins da Cidade, a Gold Farb lança a segunda fase com um novo empreendimento no bairro, o Alameda das Hortências. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios em condomínio fechado a partir de 99 mensais e 0 de entrada. Não é brincadeira, não. Só 99 pilinhas por mês, que é uma barbada maior que essa. E o condomínio ainda tem área de lazer completa, piscina, churrasqueira, salão de festa, playground e muito mais. É baixado, é baixadeira. Chegou lá, tá baixado, entendeu? Gostou? Tá esperando o quê, meu querido? Agora chegou a sua vez de comprar o seu imóvel. Ligue 3428-2009. Repita, 3428-2009. Ou passe ali no plantão de vendas na Avenida Farroupilha, 6957 em Canoas, e aproveite esta oportunidade incrível. E é incrível mesmo, cara. Menos de 100 pila pra comprar por mês, pra comprar um apartamento de 2 ou 3 dormitórios. Tu tá é louco. É muito bom o valor. Não é, Meira? Basta planejar e será uma bela aquisição. Eu indico. Obrigado, Marcos Pianjas. Nada. Manuel ia se casar, mas nunca tinha ido pra cama com uma mulher. Uma rapariga. Quanto mais com a futura esposa. Imagina. Aí a ideia dele foi falar com o padre. Ali no padre e tal, quem sabe uns conselhos preciosos. E disse o Manuel para o padre: padre, eu estive aqui com um problema seríssimo. Vou me casar ainda este final de semana. E como você sabe, existe uma lua de mel para ser cumprida. Não sei bem o que dizer, como falar, como chegar para minha mulher na hora do que... Se é que me entendo, não é, padre? Claro, meu filho. Faça o seguinte. Abra a janela, olhe para o céu e diga: olhe que céu lindo. As estrelas estão juntas, tão próximas umas das outras. Enquanto a lua majestosa parece dominá-las em uma harmonia perfeita. E quando a mulher estiver caidinha, você vai, crau, Não tem erro. Pô, o padre sabe das coisas. Muito obrigado, então, meu caro padre. Estou a lhe agradecer. Assim sendo, naquela noite, depois do casamento, nas núpcias e tal, Manuel chega no quarto, abre a janela e se depara com um baita temporal. Pensa ele, mas que porcaria, vou ter que improvisar. Não tem estrela. Olha pro lado e diz: Maria, tá chovendo pra caralho. Falando nisso. A velha. Aí, Marcola. Uma daquelas igrejas que salvam sua alma com uma ajudinha financeira. O pastor olha pra plateia e diz: vamos passar. Não, eles não falam que nem padre, né? Eles falam: meu amigo, minha amiga, vamos passar agora a sexta. A sexta, se tiver como colaborar, irmão, dai toda a quantia que puderes. Aleluia! Meu amigo, minha amiga. Aleluia! Vamos lá, todo mundo. Daí passa a sacolinha e tal. O primeiro grita: eu tenho 10 reais, pastor! Aleluia! E põe 10 reais ali na sacolinha, né? Porque o cara, além de tudo, quer se mostrar. O segundo fala: eu tenho 20 reais aqui, pastor! Aleluia! Coloca ali, tomou, que beleza. A cesta já ia enchendo, todo mundo contribuindo. Aí chegou num sujeito honesto e gritou assim: eu não tenho nada! Aleluia! Todo mundo: Pera aí! Meu amigo, minha amiga! Meu amigo! Então pegar, irmão, pegar é pra você. Se precisas realmente, pegue tudo pra você, vai. Vai, pega tudo. Aleluia! Pega tudo. O cara pegou todo aquele dinheiro e falou: olha, pastor, eu sempre achei que essas igrejas só quisessem o nosso dinheiro, mas vocês estão enchendo o meu bolso. Eu vou ter comida pra minha família. Aleluia! Vou ter o que vestir hoje à noite. Exatamente, meu amigo. Você agora tem dinheiro. Agora que tu tens, coloca tudo na cesta. Vai apertando. Aleluia. Ô, cara, ontem a gente falou aqui das dicas pra terminar um relacionamento. Inclusive fui eu que falei. E aí deu certo contigo? Não, eu não tô querendo terminar o meu, cara. Gustavo Vedói daí mandou aqui um e-mail pra gente: ouvi vocês falando de como terminar o relacionamento e tal, e sobre chegar segunda-feira de manhã. Temos um grupo de amigos que joga bola todo final de semana. Pois bem, certo dia fomos jogar em Estrela, num sábado. Um dos amigos chegou lá com os olhos bem avermelhados e disse: bah, meu, vou jogar só meio tempo porque hoje é os 15 anos da minha filha, velha. Aí tá, tudo tranquilo até aí, né? Só que quando acabou o primeiro tempo do jogo, ele foi pra Copa tomar uma cervejinha. Tempo passou, segundo tempo acabou, e ele já tava lá na 12ª cerveja. Isso já eram 16 horas. Na volta, resolvemos parar num shoppingzinho que tem na beira da estrada. Lá tem um barril de chopp gigante. Ficamos algum tempo por lá, quando eram já 8 horas da noite. No meio da bebedeira, ele comentou: bah, meu, saí ontem pra ir trabalhar, ainda não voltei. O pior é que o vestido da minha filha tá ali no porta-mala. E eu não sei onde tá o meu celular. E o pior ainda está por vir. Ele voltou pra casa na segunda, depois do expediente. O cara ainda é casado com a mesma mulher e a festa de 15 anos saiu mesmo sem ele. A filha dele usou o vestido de uma amiga. Um abraço a todos, manda uma velha! Esse merece! Deve ser é muito isso rico. Aí, magnata! Pra tu ver, né? O cara que vai sair de casa sexta-feira e tentar voltar segunda, às vezes não adianta pra terminar a relação, né? Verdade. Vai ter que fazer alguma coisinha a mais. Cara, por falar em relação, cinco minutos, rapidamente loira. Ainda. Como é que é? Não, nada. Rapidamente, antes do Cid Moreira, vamos só dar um conferes na hora aqui. Não, foi no mar. A prefeitura de Parintins estima que 200 voos cheguem à ilha de Tupinambá. Não tá falando a hora. Não tá falando a hora. Em meia horinha, eu tô ajeitando esse sinal da Voz do Brasil. Só um minuto. Tá, mas meia hora não dá, mano. Tem que ser 3 minutos. De meia a uma hora. O nome dela é Mariana, tem 27 anos e namora há mais de um ano. E é sobre esse relacionamento que se trata este e-mail aqui. No início, tudo era maravilhoso. Ele era o melhor namorado do mundo, carinhoso, generoso, compreensivo. Ouvi deles os melhores elogios dele, os melhores elogios que já ouvi na vida. Porém, passados alguns meses, este carinho diminuiu. Os elogios cessaram e a compreensão virou algo beirando a intolerância. Tenho que avaliar tudo muito bem antes de falar. Qualquer palavra que ele não goste ou um tom de voz um pouco alterado já é o suficiente para que ele perca a calma comigo, às vezes de forma assustadora. Opa! Amo demais meu namorado, não consigo me imaginar sem ele, porque apesar de ser distante e frio, carinhosamente falando, em outros sentidos ele é uma pessoa incrível. Colocando na balança, penso que vale a pena manter o relacionamento, já que ele me faz feliz de outras formas. Gostaria da opinião de vocês que já estão se tornando referência em consultoria sentimental. Por que a minha mulher mandou e-mail pra sobre cá? O meu caso? Falou comigo? Será que há como convencê-lo de que elogios, beijos e carinhos são fundamentais para um namoro? Ainda mais um namoro relativamente novo. Já disse para ele algumas poucas vezes, com todo o cuidado do mundo, que mulher precisa de elogio. Ele diz que se eu não estou gostando, é melhor deixá-lo, pois ele é assim e não consegue ser diferente. É o que eu ia dizer. Já não lembro quando foi a última vez que ele me disse que sou bonita. Recebo muitos elogios na rua, no trabalho, mas trocaria todos estes elogios por um elogiozinho dele. Gosta dele. Que obrigada, coisa. Beijos para todos. Saibam que o Pretinho das 18 é a melhor hora do meu dia. Olha. Mandou aqui pra nós a nossa querida ouvinte Mariana, e como todos sabemos, não há Mariana feia. Então, portanto, a Mariana deve realmente ser bonita e não recebe mais elogios do seu marido. Quero dirigir-me a Mariana. Mariana, faça um autoexame, faça uma análise de suas... Não é esse autoexame, queridos. Faça uma análise de suas atitudes, veja se você não mudou o seu comportamento. Também bom. Veja se você não está com uma TPM constante e que isso acaba afastando você ou seu namorado de você. Também tem o elogio que o cara fala, que depois de um tempo já não serve mais, né? Já não tem o mesmo impacto. Aí a mulher quer mais, porque o cara foi carinhoso no começo, tem aquele momento de paixão da relação. Aí depois de um tempo o cara espaça mais os elogios e os carinhos, de fato. E mais do que isso, os carinhos, a flor, o afago, o elogio, já não tem mais aquela força inicial pra ela. É verdade. E ele pode ser assim, pode ser da natureza dele, porque ela falou que ele é uma pessoa boa. Pois é, mas se ele já elogiou, se ele já fez mais carinho e tudo mais, cara. Talvez elogie ainda. E depois das palavras do Fetter, do Piangers e do Maurício, eu digo o seguinte: jamais esqueça, amor é dar e não receber. Amar é dar. Então, adoro. Quem mandou aqui? Eu amo muito. Só conferir a hora. Da aula, meu. Vai começar. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Acho que vem aí, a voz do Brasil. Vem aí. Vai lá. Mateus, eu já chamo ele, que é só pra ir mais rápido. Quem mandou foi o Matheus Barbosa de Sapucaia. Você já deve estar de saco cheio. Não, não tem nada a ver. Vocês já devem estar enchendo o saco dos meus e-mails, mas aí vai. Não. Matheus, tá bem. 7 da noite, hein? Boa noite, Cid. Boa noite. Voltamos amanhã.